Seu lado me chop, vou te machucar. Tô de Michael Kors, tropa Nike boy. Rap na bar, nunca sai da hook. Mas eu tô pra fora, eu sou bad boy. Sai do pack, eu já pego o pack. Bolo mais um pack, tô com Link boy. Pego cash, inimigo check. Essa bitch pack, ela é playboy. AK do Japão, muito barulhento. Famoso na roda por mata alemão. Katana cromada, só ninja bandido. Se pega estrangeiro, vai fica sem mão. Eu pulo pra Tóquio pra fazer negócio. Tatu na minha cara porque sou vilão. Eu boto uma puta de olho puxado. Do safada na mesa pra conta o talão. Yeah, dragon na blusa, subi esse balão na rua. Conta esse talão no sul. Tô no meu Subaru com pack de prempo. Zé que é bitch da darada, passeita no bambu. Gamando cangote, passei 212. Ou pode ser mesmo até polo blue. Liga BM, passei nesse ru. Acho que você ficou meio puro. Digo, fala uma marca que eu nem sei o nome. Fora-se, eu vou comprar. Tô indeciso, Lacoste ou Nike. Fora-se, eu vou gastar. Piranha forte, faz sexo oral. Tem rádio maconha, tem lança, tem falta. Eu fidelizo o GL, o Igor do Arpo tá ligando, pede bacanal. Trap é crime, música de gueto. Se incomoda cantar sertanejo. Foda-se, Chicago, eu sou Rio de Janeiro. Acima de tudo, eu sou jovem negro. Saudade da Glock, do Pen de 30. Ninguém se abarca, eu fico putaria. Comi tanta puta que abri um puteiro. E a trilha sonora foi Dere Latica. Meu sorriso, cara, igual a bolsa da Paty. Aquela safada com o nome de Lari. Quero mais roupa da marca do Spike. Grita bem alto, foda-se Versace. Sou mafioso na gangue do Bart. Acionadora que é dia de baile. Vai tá o Dex, recade, dá um like. Pode brotar que é noite de fight. Aí, Bruno Bloco, ninja. Seu lado me chop, vou te machucar. Tô de Michael Kors, tropa Nike boy. Rap na bar, nunca sai da hook. Mas eu tô pra fora, eu sou bad boy. Sai do pack, eu já pego o pack. Bolo mais um pack, tô com Link boy.